do Senhor desceu, a grande pedra do sepulcro, o anjo do Senhor removeu. De madrugada, Maria Madalena, levando para o Nazareno aromas para ungir. No momento aquele anjo lhe falou, ele já ressuscitou e não está mais aqui. Ficaram todos admirados com o resplendor que eles viram, o Senhor Jesus ressuscitado. O túmulo já se encontrava vazio, o inimigo ficou envergonhado. E Jesus ressuscitado do túmulo ele saiu, mostrou os sinais dos cravos em suas mãos e cumpriu sua missão e para o céu envergonhado. E Jesus ressuscitado do túmulo ele saiu, mostrou os sinais dos cravos em suas mãos e cumpriu sua missão e para o céu subiu.